Ora, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, o programa que nos habituou a trazer sempre uma banda para destaque ao longo da semana e que à quinta-feira, e com repetição ao sábado, permite falarmos com os mentores desses projetos. E hoje, e até por exemplo, a semana de Natal, temos por prenda, conseguimos fazer um destaque de semana com uma banda de quem ainda já estávamos atrás deles há algum tempo. E quando digo atrás, é mesmo atrás. Já fui atrás deles até para o concerto e não conseguimos a entrevista. Mas a perseverança também tem frutos. E hoje conseguimos ter a aposta restante aqui, a Ana Bacalhau, para falar dos seus de Olinda. Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova. Muito obrigada, obrigada. Ana, dois selos e um carimbo. É assim que marcam o segundo álbum, isto depois de uma canção ao lado, um álbum que teve amplo destaque aqui na Boa Nova e, claro, também é um álbum que ainda hoje está no top de vendas. E almejavam, claro, este sucesso, mas algum dia pensaram que o conseguiriam tão rapidamente? Não. Tão rapidamente não. O facto disso foi uma surpresa para nós e o facto da nossa música ser abrangente em termos de classes etárias e até de classes. Uhum. Vemos no nosso público pessoas de todas as gerações e isso para nós é... não sei, afinal de que estamos a fazer alguma coisa bem, porque, enfim, se estamos dentro da música popular, ora, a música popular tem de chegar às pessoas. Portanto, se nós vemos todo o tipo de pessoas nos nossos concertos, é porque estamos a fazer alguma coisa bem. E o inventário do meu caso com o notário é se tal que um dia mais. Entre arquivos e armários era ele o usuário de uma coisa que eu cansei. E era um amor sem recibos, sem selos nem carimbos que eu lhe fui solicitar. Mas no notário funcionário negou o amor arbitrário de que eu era titular. Vi a vida num calvário, entre tanto formulário mudeu de declaração. Rigoroso notário, mas o seu vocabulário contornava a questão que o amor que eu lhe pedia a lei não me consentia, o destino também não. Só um amor a recibos com dois selos e um carimbo tinha a sua aprovação. O seu fulgor era precário, periódico e sumário, deixei a reclamação. Eu e um jovem estagiário, em horário extraordinário, iam estudar a situação. Mas um dia vi o cenário, estagiário e notário, numa coisa que eu nem e um carimbo bem assentes no focinho que este amor é o anular. De Olinda, enfim, já várias vezes terão feito esta pergunta, mas eu cheguei a pensar, na altura que ouvi o nome de Olinda, que teria alguma coisa a ver com o de Olinda de Jesus, um tema do António Variações. Ah, nunca houve essa analogia, pois não? Foi não. Obra do acaso? Não, foi obra da mente do Zé Pedro Leitão, contrabaixista, nosso contrabaixista, que ao fazer um brainstorming, estávamos reunidos para dar um nome à banda, sabíamos que tinha o nome de uma mulher que contava as histórias que estão presentes nas nossas canções, e pronto, e o Zé saiu-se com de Olinda, é daquelas coisas que nem dá para explicar, saiu-se com esta e nós achamos o nome perfeito. Pronto, e ficou. Perfeito, perfeito, como diria alguém. Quando gravamos, estamos aqui a falar à distância de um mês de irem para os Coliseus. Sim. E também a dificuldade que temos tido de gravar é porque vocês não têm parado. Estados Unidos, Europa. Como é que tem sido a recepção? Eu sei que tem sido positiva, mas como é que tem sido vocês levarem estes dois álbuns por além mares? Tem sido um desafio interessante e que, de facto, foi superou até as nossas expectativas. Foi a primeira vez que nós fomos aos Estados Unidos e não tínhamos bem a certeza como é que iríamos ser recebidos pelo público americano. Uma vez que, não é, as nossas referências são referências do dia-a-dia português e não sabíamos se iam ter eco num dia-a-dia dos americanos, se eles iam perceber. O que é facto é que sim, percebemos, temos ainda a perceber que o dia-a-dia português é um dia-a-dia ocidental e por isso tem muitos pontos de contacto com todas essas culturas que estão no mundo ocidental. O público americano, dentro do qual obviamente se encontram os imigrantes portugueses que lá estão a viver, mas também o público americano nativo, não é? Que não entende o português, gostou, apreciou muito não só a nossa música, a nossa postura em palco, enfim, toda esta proposta musical que é de linda, e portanto foi muito gratificante e vamos lá voltar para o ano. Depois, entretanto, ainda fizemos uma turnê pela Europa do Norte, foi a segunda vez que fizemos uma turnê mais extensa pela Europa do Norte e verificámos que os frutos, enfim, as sementes que deixámos na primeira tour, fomos agora colher os frutos. Na segunda tour vimos pessoas que tinham ido aos outros concertos, muita gente já conhecia as nossas canções dos dois álbuns e levaram amigos, familiares para nos ver e demos o salto também em termos de salas, tocamos em salas um bocadinho maiores, portanto, quer dizer, houve de facto um avanço positivo e portanto que seja continuado e que cada vez que a gente volte a estes países que sintamos que demos mais um passo em frente. Isso é o que nós desejamos, é para isso que nós trabalhamos, pelo menos. No final de outubro, precisamente estiveram na Holanda e já em novembro estiveram na Suécia. Sim. Como é que é cantar para os suecos uma coisa que a eles em português não lhe diz nada? Pois é, mas é que diz alguma coisa. Uhum. Até o movimento perpétuo associativo, pensávamos que era uma coisa tão portuguesa. Aquilo que temos vindo a descobrir é que mas é uma coisa humana. E até na Suécia nos dizem que há gente assim. Obviamente que o nível de inação do vão sem mim que eu vou lá ter, não é? Esta atitude é um bocadinho diferente do nível de inação dos latinos, não é? Mas eles lá se revêem alguma coisa e é muito engraçado. Mas obviamente depois há um choque, há algum choque cultural no sentido da forma como eles ouvem a música. Nós cá somos, o público é mais caloroso, dança, enfim. E eles não, estão a ouvir, intensamente a ouvir, mas não se manifestam fisicamente, só com palmas, obviamente. E foi muito engraçado num dos concertos em Helsingborg, na Suécia. Estavam três portuguesas no público e no fofofó elas não aguentaram mais, levantaram-se, começaram a dançar e era ver não sei quantas cabecinhas de suecos a olharem para elas e a pensarem de olhos esbugalhados. Ai, eu também gostava de fazer isto, mas a minha cultura não me permite. Não, exatamente. É engraçado ver estas diferenças, mas o resultado final, a fruição da música, acho que é o mesmo. Obviamente que eles não têm acesso imediato, a percepção imediata do significado das letras, mas a música em si, isso é que é o que torna a música uma arte tão interessante e tão nobre, que tem uma linguagem em si, que é universal e que se percebe mesmo não se percebendo as palavras. Isso também acontece connosco, claro, quando claro, nós ouvimos músicas do mundo em línguas que não dominamos e que no entanto nos dizem alguma coisa. Enfim, para eles o processo deve ser o mesmo. E às vezes até nos falam sobre certas músicas, não sabendo a história, mas dizem-nos, olha, eu acho que era isto que estavas a cantar e quase sempre perceberam, mesmo não percebendo. É engraçado. Algum dia houve cuidado de fazer a tradução para estes países escandinavos, não? Algumas músicas eu faço nas minhas apresentações, sim. Obviamente que contextualizo, explico um bocadinho que personagens é que lá estão, o que é que se está a passar. Noutras não.

asa, mas quero voar, por favor. O prémio do Songlines Music Award de 2010 abriu-vos portas para também estes concertos, não? Obviamente que ajudou, que enfim, os prémios não são o objetivo primeiro de nenhuma música, acho eu, mas são uma recompensa pelo trabalho feito e são, de certa forma, dão alguma credibilidade, alguma, enfim, algum peso ao trabalho. É um carimbo de qualidade, né? É um carimbo, é. Usando os vossos termos, é mesmo um carimbo de qualidade. Exatamente, é um carimbo, exatamente. E com certeza que quem acompanha a música do mundo, não é? Porque é nisso que estamos inseridos, nesse, se bem que músicas do mundo é tudo, não é? Mas é quase tudo. Mas pronto, quem acompanha isso, quem acompanha aquela revista, com certeza que se calhar até ficou com curiosidade em conhecer-nos. E esse prémio também, uma vez mais, era algo que vos surpreendeu. Sim, porque nós, enfim, estivemos numa categoria com outras bandas também fantásticas e os laureados não estávamos à espera, porque nós ainda agora iniciamos o nosso caminho. Nós internacionalizámos-nos, vá lá, fizemos o nosso primeiro concerto lá fora em 2009, foi há um ano, e claro, não estávamos à espera que tão rapidamente, mais uma vez, lá fora, o nosso trabalho chegasse assim às pessoas, e foi então com uma grande honra e com muita alegria que soubemos, primeiro que estávamos nomeados, e depois quando soubemos que ganhámos, realmente foi... Eu foi fria. Uma felicidade. Eu fria, né? Foi o fom, exato. A problemática colocação de um mastro para efeitos de enfeitar a avenida, com balões dependurados, papelinhos coloridos, trouxe um insólito sarilho à autarquia. É que esta idealidade agiu em conformidade com o gosto colossal de dois ou três, e anunciou com muito orgulho, muita pompa e barulho, que o maior mastro do mundo é português. E anunciou com muito orgulho, muita pompa e barulho, que o maior mastro do mundo é português. Os olhares que se pasmavam na escalada não alcançavam nem o meio nem o fim. Para muitos aquele mastro é má contenção de gastos, para outros ele está muito bem assim. O fascínio é humano e o que é grande em tamanho glorifica sempre muito quem o fez. Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão, que o maior mastro do mundo é português. Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão, que o maior mastro do mundo é português. São Pedro perdeu as chaves, Santo António o marino, São João foi pelos ares e preparou os seus azares, não encontrou cordeirinho. Santo António anda tonto, São Pedro diz que não vê, São João caiu redondo e ele se sabe não tomba, outra pessoa não sabe em quê. Inquieta a multidão na avenida, assovia por tanto ter de esperar, mas nem bairros, nem bairristas, nem as tais marchas previstas, o espetante espectador viu desfilar. Quem se entende com altares diz que os santos populares não desfilam pelas ruas desta vez, que nos falta tradição, ao menos vale a emoção, que o maior mastro do mundo é português. Que nos falta tradição, ao menos vale a emoção, que o maior mastro do mundo é português. Recuperados os santos dos seus maus tratos, os responsáveis resolveram confrontar, escorregando pelo mastro perguntaram cá embaixo, que país levantou alto este pilar. Para a porta do vizinho toda a gente varre o lixo, quando a culpa nos aponta e envolve, e quando toca ao país patriota é o que diz, que o maior mastro do mundo é espanhol. El postito português. Solo es grande tu en pequeñez, pero é maior, mas toda mundo é espanhol. São Pedro perdeu as chaves, Santo Tomé o menino, São João perdeu os ares e Cabral os seus ares, não encontra o cordeirinho. Santo Tomé quando é tonto, São Pedro diz que não vê, São João caiu no tonto e no céu não tomba, outra pessoa não sabe o que é. São Pedro perdeu as chaves, Santo Tomé o menino, São João perdeu dos ares e para onde os seus ares não encontra o cordeirinho. Santo Tomé anda tonto, São Pedro diz que não vê, São João caiu no tonto e no céu não tomba, outra pessoa não sabe o que é. E há pouco falávamos então aqui de salas tão emblemáticas nos Coliseus, que era de Porto, que é Lisboa, que vocês param para ir conquistar, já julgo que a 22 de janeiro e 29 de janeiro. Isso. É um concerto para gravar em DVD? nós vamos gravar, sim, vamos filmar, mas nós somos assim muito esquisitos com as coisas e queremos que sempre que tudo saia muito bem com a qualidade que nós achamos que devem ter as coisas. Portanto, não prometemos que passe a DVD, temos o resultado final, mas vamos gravá-los com o objetivo de ficar com aquele documento visual, porque nós até agora só temos documentos sonoros da nossa música e acho que a parte visual, achamos que a parte visual também é importante ficar documentada e, portanto, vamos documentá-la com o objetivo de se ficar bem para o nosso gosto, a lançarmos às pessoas para que as pessoas possam ter este documento também. E obviamente, porque vai ser um momento, enfim, vamos fazer tudo para que seja um momento chave no nosso percurso, neste nosso percurso e que percorra. Podem parecer poucos anos, mas realmente foram intensíssimos, portanto, 2 anos aos olhos do público, mas 5, 6 anos a trabalhar enquanto banda, os 4 em conjunto. Portanto, vai ser mais ou menos um resumo de todos esses anos de trabalho e esperamos que seja uma festa. Seguramente. Mas a componente visual é muito agradável a vossa e digo não só para quem já vos viu ao vivo, mas vamos ver também aqui a questão do teledisco, um termo bem português também. O fado Toninho. Tem um teledisco extremamente engraçado, portanto, permite às pessoas associar logo, quer queremos, quer não, a essa imagem. A vertente de imagem está bem explorada por vós. Isso foi pensado ao início ou de algum modo surgiu assim e agora sabem explorá-lo e bem? Esta coisa da imagem, em primeiro lugar, as roupas, que é aquilo que em palco se olha primeiro, não é? Quando nós entramos, ainda não estamos a tocar, olha-se para a roupa. Nós sentimos que era importante a nossa apresentação, de certa forma, também estar dentro do universo de Olindesco. Da Dilinda, exatamente. Sentimos isto logo desde o primeiro concerto que demos para a família e amigos. E fomos pensando nisso desde o início, porque achámos que era importante. Depois as imagens. O Gonçalo Tocha, que é quem tem feito, realizado os nossos telediscos, e tem-nos acompanhado com a sua câmara com vista a um documentário que poderá ser feito ou não, mas está a recolher imagens nesse sentido, sobre esta nossa vida na estrada. Ele era nosso colega, meu e do Zé Pedro, na banda Lupanar, que foi a banda que nós tivemos antes dos Dilinda, e já sabíamos deste seu grande talento para o vídeo, para a imagem, e achámos, ele gravou o nosso primeiro concerto oficial no Cefalópode, no Bar Cefalópode, e sempre achámos que a linguagem dele se poderia adequar muito bem à nossa. Nós gostamos, para além da música, de nos associar a outro tipo de artes e que essas artes possam também dar a sua visão acerca do que é a nossa música, do que é a Diolinda. Por isso, achámos que a imagem também era uma parte essencial, e portanto acho que sim, que desde o início temos esse cuidado com a forma como nos apresentamos e como são feitas as imagens, as imagens a partir de nós e da nossa música. E o Gonçalo percebe-nos bem, portanto, acho que tem sido um trabalho frutuoso. Depois com o João Fazenda foi exatamente a mesma coisa. Achámos que necessitámos dar uma cara à Diolinda e como somos fãs do trabalho do João, lançámos este desafio, que nós também o conhecíamos, éramos amigos, e portanto assim foi surgindo. E nós, é isso, nós gostamos de nos ir também, ir brincando com as outras artes e ver no que dá. Portanto, sim, acho que têm sido companheiros e companheiras estas artes nossas desde o início. Sou uma pessoa e quero ser uma guitarra de pinho ou cedro a gemer, um amor que não me toca nem me agarra. Guitarra que ele quer, bem enlaçada, e deixa aqui uma mulher às paredes de desejo encostada. Eu canto só para não dizer que choro, que não suporto ouvir mais tocar a cantiga dessa tal guitarra que o ciúme desbarava até fazer estalar. Mas quero o destino que eu mantenha tino. Acato o destino, mas vingo bem. Canto e afino, canto e afino. Eu que desafino, hoje afinei. Em que o Top mantém o primeiro álbum no top de vendas, é sinal que o disco ainda perdura. Como digo isto, é ainda há pessoas a descobrir as músicas de Diolinda, para além daquelas que foram, entre aspas, os singles. Vai acontecer o mesmo? Tem essa esperança que aconteça o mesmo com este Dois Selos e um Carimbo? Pois não sei como será a vida do Dois Selos e um Carimbo. O que eu acho é que, obviamente, como agora, o Cação lá, quando surgiu, nós éramos desconhecidos. As pessoas foram conhecendo a pouco e pouco. E essas pessoas que já nos conheciam, quando chegou o Dois Selos e um Carimbo, todas elas já foram atrás do Dois Selos e um Carimbo. Portanto, obviamente, levará que, se calhar, o Dois Selos e um Carimbo não tenham uma vida tão longa nos tops, porque mais gente no início o foi buscar. O que nós sentimos nos concertos é que as canções do Dois Selos e um Carimbo também já estão a ficar com as pessoas. Elas também já estão. E para nós até é mais importante. É sentimos que, de facto, as nossas músicas, as músicas que nós vamos fazendo, vão passando para o cancioneiro popular do momento, pelo menos. E que estão a ser vividas e utilizadas pelas pessoas. E quando nós, por exemplo, vamos fazer um daqueles showcases, aqueles concertos curtinhos, e não pomos o fofofó, não pomos o fato de ninguém nos chateia com isso, porque tem as músicas do Dois Selos e um Carimbo que eles também já conhecem e que também já cantam. Portanto, não nos sentimos presos ao sucesso da Canção ao Lado, que ainda perdura, e que há tanta gente que não nos conhece e não sabe quem nós somos. Pode conhecer uma outra música, mas não faz a mínima ideia de quem é. e o que é. Portanto, ainda sentimos que temos gente a conquistar e trabalho a fazer. Portanto, isso é o mais importante também, não é? Sentimos que não estamos ali acomodados. Mas o Fonfonfon, o clandestino e não só, grande parte das pessoas, e acrescento isto, cantam-lo como se o conhecesse desde pequeno. É verdade. Como se fosse, enfim, como tivesse nascido com ele, não é? É verdade. Sim, eu acho que tem a ver não só com esta coisa que o Pedro tem, porque é o Pedro, um dos nossos guitarristas, o Pedro Silva Martins, quem compõe e escreve todas as músicas. Exato. Ele tem um talento nato para escrever aquilo que nós sentimos e vivemos, e escrever como se nós o quiséssemos dizer. As palavras são dele, mas, quer dizer, também seriam nossas se nós tivéssemos o talento dele. Estou-me a fazer entender. Exatamente. É por isso que acho que encontrei eco nas pessoas, e quando até nós próprios, os outros três, quando ele nos apresenta as canções, não sei, parece que sempre existiram, de facto, têm essa qualidade de ficarem logo no ouvido, e a expressão ser tão próxima do nosso cotidiano, a expressão do português, é um português correto, mas é tão próxima daquilo do português falado, que nós falamos, que nos fica imediatamente e enfim, tem aquele charme que só o Pedro consegue ter a escrever. Com alegria fico. E acaso te beijei um dia? Foi um beijo que me escapou da boca e andou a noite toda a fazer o que eu não queria. Agora danço a passo em frente, dois atrás. E quanto mais me rudo dias, menos culpo a alegria da tristeza que me faz. Não te quero dar mais esperança, que a alegria e há dias que não são dias. Mas se tu danças comigo e aos meus passos dás sentido, não me alegras, mas conquistas. Se tu dás vista. De Olinda são quatro pessoas. Já falámos aqui em três, falta um, que é um irmão, um dos irmãos Martins, que é o Luís. Sim. No entanto, eu julgo que deve ter acontecido isto. Há de haver quem associa o nome da Ana Bacalhau a de Olinda. Pois é. Ah, no início havia mais. Agora já começam a perceber, até porque já ouviram mais vezes o meu nome, e o meu nome é um bocadinho difícil de esquecer. Exatamente, o apelido proporciona-nos a todo tipo de vaneios, não é? É verdade, exatamente. E então acham-me piada e o engano desfaz-se imediatamente. Portanto, acho que agora já, no estrangeiro, acredito que ainda haja esse engano em grande percentagem, mas aqui em Portugal já não tanto. Já sabem que é uma rapariguinha que não é de Olinda, que canta. E pronto, a Diolinda é assim uma pessoa que está lá nas canções. Acho que já muita gente sabe isso. Mas, de facto, ainda há pessoas que me chamam de Diolinda e eu tenho que gostar, então. É sinal que estou a representar bem o papel, não é? É sua filha, naturalmente. Pois, pode ser. Quem vem pela primeira vez à Boa Nova, que é o caso Fazem Caso Tocam, tem direito a três desafios. Então. E vamos a eles. Vamos ao primeiro. Imagino que tenha a oportunidade de vir aqui ao Ligado Hospital fazer um concerto. E dizem assim, muito bem, Ana, pode escolher para vir consigo duas bandas ou dois autores. Uhum. Quem é que escolheria para trazer? Então, escolheria... Diabo na Cruz. Os loucos estão certos, os certos estão fartos, os fartos são modernos com os pés no chão. Os sogros estão pobres, os pobres estão mortos, os mortos são vivos em preservação. O bairro está cheio, as cheias estão à porta, o António das Chamuças mudou de canal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los, foram avisados, não nos querem mal. Muito bem, já foram convidados também? Foram, E Sérgio Godinho ou Fausto? Há que se lembre, sempre a menina do primeiro pomo da tangerina. Uma vida dentro é esse o centro da parcela da vitamina. São três. Pois é. Vamos então ao segundo desafio. Vem alguém da cena internacional, muito conhecido, e diz assim, epá, chegando a Portugal, eu quero que Diolinda faça a primeira parte. De quem é que gostaria muito de Diolinda fazer a primeira parte? Ai... É difícil, é mesmo um desafio. Eu gosto muito de Norah Jones. Não importava nada fazer a primeira parte de Norah Jones. É. E agora o terceiro, e dizem-nos que é o mais difícil, portanto já está pré-avisada. Vai haver um disco de tributo a um autor português e que diz assim, Diolinda, queremos que façam uma versão de um tema para esse tributo. Que autor seria esse e já agora que tema? Acho que Zeca Afonso. É uma grande influência nossa, uma enorme influência nossa. E como nós já fizemos também já para um concerto do 25 de Abril, foi-nos lançado o desafio de fazermos a nossa leitura de uma das músicas do Zeca e nós fizemos Formiga no Carreiro. Portanto, pronto, fica a Formiga no Carreiro. Conheço uma versão dos Sitiados, se não me engano. É, pois é, eles fizeram uma versão, exatamente, nos anos 90, para aquele álbum de tributo. Exatamente. Aliás, neste momento está à venda um disco de tributo. Sempre, né? E está para sair dentro de dias um novo, onde irá participar o António Zambujo. Foi ele que nos avisou. Ai, o António Zambujo, eu gosto tanto do António Zambujo. Que maravilha! Como está a dizer? Conhece o último álbum dele, o Guia? Sim, é maravilhoso. Ah, ele é um cantor, um intérprete e um músico fantástico. Esteve há um mês aqui na Boa Nova, portanto não ouviu, não anda a ouvir a Boa Nova, Ana. Pois não. Há um mês eu estava na Europa do Norte, tenho desculpa. Não tem, porque basta aceder à nossa página. Oh, portanto, pois é. E portanto já não tem essa desculpa. Mas vou ouvir, prometo. Espero bem que sim. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudei de rumo, já lá vai o trucardeiro. Mudei de rumo, já lá vai o trucardeiro. Se não houvesse uma editora por trás, teríamos Diolinda em edição de autor? Ai, sim, claro. Ai, claro, claro. Sem dúvida. Isto ninguém nos vai parar, como diz a canção, não é? Agora sim, ninguém nos vai parar. Porque nós temos uma maneira de trabalhar que é a seguinte. Nós, tudo é nosso. O controle artístico é nosso. Dos quatro. E as pessoas que trabalham connosco trabalham sob esse pressuposto. Portanto, de modo que nós, quando gravámos a canção ao lado, gravámos-o nós, pagámos-o nós. E o Dois Seus em Carimbo também o pagámos nós, a gravação. Para ficarmos com na posse dele. Mas foi premeditado, ou seja, havia, até para os parecer que tínhamos lupanar, tinham a ideia de o fazer assim, ou foi porque na altura nenhuma editora se arriscou a chegar à frente? Em primeiro lugar, porque quisemos gravá-lo. Pronto. E depois, porque queríamos chegar na posse daquilo que chamam master, que é a gravação original. Queríamos legalmente ficar com ela para nós, para podermos ter esse controle. E depois, digamos, fazer uma parceria com uma editora, alguma editora que estivesse interessada, se não houvesse, falaríamos nós próprios, não é? Mas na altura houve a iPlay, não é? Com a canção ao lado, e fizemos uma parceria para a distribuição. E depois, agora com a EMI, com o Deixou o Carimbo, nós gravámos o Master, o tal Master, nós próprios, e fizemos a parceria com a EMI. Portanto, o que é importante para nós é, obviamente, rodearmos das melhores pessoas que entendam o projeto e possam trabalhar connosco em parceria. E depois, nós temos sempre o controlo artístico da coisa, porque se houver erros a apontar, que nos apontem a nós e não a outras pessoas. Uhum. Isso é que é importante. E ninguém melhor do que os pais sabem o que é melhor para os filhos. Portanto, a Dilina sendo o nosso filho, nós somos os pais, portanto, ninguém melhor que nós sabemos o que é bom para o projeto. A ideia que fez germinar de Diolinda algum dia teve base nos Lupanar? Eu acho que as bandas, tanto eu e o Zé como o Luís e o Pedro tiveram antes, o Luís e o Pedro antes estavam no Bicho de Sete Cabeças. Uhum. Lupanar era uma banda mais experimental, com som mais urbano, mas que cantava também português. E o Bicho de Sete Cabeças era uma banda bem mais tradicional que a Diolinda. Eu acho que foi da fusão dessas influências que nós trouxemos das bandas anteriores que nasceu de facto a Diolinda, que é uma música urbana, mas que tem uma base tradicional. Portanto, eu acho que pode ser, se calhar, influências das bandas, nossas bandas anteriores. Obviamente, mas não quando estava em Lupanar, sente-se algumas coisas que depois aplicámos em Diolinda. Como em Bicho de Sete Cabeças, eu acho que sim. Eu acho que se não tivessem existido essas duas bandas antes, a Diolinda seria diferente, seria outra coisa. Ou se calhar nem tinha existido, não sei, não faço ideia, mas sinto que sim, que as bases estão no que fizemos anteriormente, sim. Anda, desliga o cabo que liga a vida a esse jogo. Joga comigo um jogo novo, com duas vidas, um contra o outro. Que já não basta esta luta contra o tempo, este tempo que perdemos a tentar vencer alguém. E ao fim e ao cabo, o que é dado como um ganho vai se haver desperdiçados, sem nada dar a ninguém. Anda, faz uma pausa, encosta o carro, sai da corrida, larga essa guerra, que a tua meta está deste lado da tua vida. Sai de um estado invisível, põe um modo compatível com a minha condição. Que a tua vida é real e repetível, dá-te mais que o impossível se me deres a tua mão. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem. Essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde-se não vais. Anda, mostra o que vales, tu nesse jogo vales tão pouco. Troca de vício por outro novo, que o desafio é copo a copo. Escolhe uma estratégia que não faz. põe no máximo poder. Dou-te a vantagem, tu com tudo eu sei nada, que mesmo assim desarmada, vou-te ensinar a perder. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Que tu ganhas é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Já pegando neste disco, levou ao vivo deste álbum que temos aqui à nossa frente, Dois Selos e um Carimbo, que temas melhor captam a atenção do público? Bom, o primeiro single que saiu, um contra o outro. Sim, não isso, é? Isso pela notoriedade. Mas, por exemplo, o Entra ao Valado e As Portas de Benfica, que as pessoas se evitem com as referências que lá são feitas. Sim, e o Entra ao Valado e As Portas de Benfica, aliás, é uma canção que já nos acompanha. Até antes do Dois Selos e um Carimbo. É das tais canções do Dois Selos e um Carimbo que já existiam antes. Tinham vida no palco antes. Portanto, sim. E depois também sentimos mesmo que O Passou Por Mim Sorriu. Também é um momento especial do concerto. Uhum. Sentimos o Masque também. Já, a claro, utilização do Masque. Exacerbaram o ser português, não é? Portanto. Pois. E sentimos também uma excelente recepção. Patinho de Borracha, Não Tenho Mais Razões. Sim, sentimos que algumas canções já se destacaram para o público deste Dois Selos e um Carimbo. Este Dois Selos e um Carimbo tem agora uma edição pronta para venda para este Natal, também com imagem, não é? É, com imagens que estão para além das imagens da edição normal, não é? O Fazenda editou, ou seja, cortou algumas das imagens que tinha feito para a edição normal. E as que ficaram de fora... agora juntou-as a esta edição especial, portanto está mais rica em termos de imagem e, para além disso, também tem um pequeno mini documentário feito pelo Gonçalo Tocha, que estará depois enquadrado num documentário maior, mas para já é só um cheirinho, como se diz, não é? Let's look at the trailer, não é? Let's look at the trailer, exatamente, é um momento let's look at the trailer em que, portanto, desde os primórdios da Violina, desde o primeiro concerto da Violina, os primeiros, em 2006, até ao gravar, até à apresentação do CCB, algumas músicas que estão presentes nos Dois Selos e o Carimbo já nos acompanham desde o início, então podemos ver a evolução delas e com isso a evolução também da banda, a evolução da banda, e podemos ver como essas canções foram sendo trabalhadas. Quem gosta de música e quem se interessa por ver como é que estas coisas fazem, evoluem, como é que nascem as músicas e depois qual é o resultado final delas, é um produto interessante, acho que é um trabalho interessante, é um documentário, e pronto, como só o Gonçalo Tocha sabe fazer. E depois, para além desse documentário, também tem o vídeo de um contra o outro. Acho que é um objeto interessante, esta edição especial, e pronto, espero que as pessoas também concordem. Quando estão em Bruxelas, em Amsterdão, em Detroit, de Olinda, São Fado? Pois, já se sabe. Eles que conhecem, quando ouvem música portuguesa, eles associam imediatamente ao fado, não é? E, entanto, para eles, tudo é fado. Quando nós, por exemplo, estamos em entrevista e dizemos que fazemos música popular portuguesa, eles lá escrevem que nós fazemos fado. Exatamente. Para eles, música popular portuguesa é fado. Ainda mais associando a uma voz feminina, não é? Pois é, exatamente. É. E obviamente nós temos influências, sente-se essa influência do fado na nossa música, apesar de não ser fado. E nós dizemos, não somos fado, somos influenciados pelo fado. Eles são fado. É, portanto, é porque eles não, mas vamos insistir, vamos falando da nossa música tradicional, da nossa música popular, das marchas populares, por exemplo, que o Mastro aproveita para falar de um género tipicamente português, que são as marchas populares, aproveito para lhes falar disso, para, pronto, porque acho que sempre que sentimos a todos que é importante, não só nós com o nosso trabalho, mas também os nossos colegas todos da nova geração que está aqui a pegar nas nossas tradições e trazê-las para os dias de hoje, é importante que lá fora se vejam e ouçam outros portais musicais e culturais até, que possam dar uma visão mais completa daquilo que é o nosso país e daquilo que é a nossa cultura e o nosso povo. Portanto, acho que é muito interessante também sentirmos que estamos a mostrar outras cores de Portugal e a pouco e pouco eu acho que eles vão entendendo que há um saborzinho de fado, mas não é fado, é música popular portuguesa que incita em muita coisa lá dentro. Há pouco falávamos da questão da língua, não é? E de conhecer o português. Vocês saltaram já o Atlântico, para o lado de lá. Falta-vos saltar do hemisfério. Para quando o Brasil? Enfim, que aí já o problema da língua não se porá. Pelo menos tanto. Nós temos uma vontade tão grande de ir ao Brasil. Nós temos muita gente, muitos brasileiros a pedirem-nos para irmos lá tocar. E estamos a esforçar-nos mesmo muito, muito, muito, muito para ver se conseguimos ir lá para o próximo ano finalmente dar alguns concertos e ver como é que o público brasileiro vai reagir por aquilo que nós temos conhecido através de contactos pelo Facebook, pelo Twitter, enfim, de amigos brasileiros que gostam imenso, que descobrem a nossa música e que gostam muito dela. Achamos que irá ser bom, portanto estamos mesmo a tentar lá ir tocar, mas obviamente há sempre uma expectativa e nunca sabemos como é que as coisas vão correr, mas é um objetivo nosso a curto prazo, passar o hemisfério, lá está. Com estes problemas todos do download, da venda dos discos, já são platina com este álbum, preocupa-vos a questão do download? O download é uma faca de dois gumes. Se, por um lado, dá a conhecer a música a todo mundo, está, não é, lá disponível. Por outro lado, esse conhecimento esbarra, é aquela coisa filosófica da minha liberdade termina onde começa a tua. Porque está a esbarrar com direitos que estão sob consignas em lei, que é o direito de autor. Estamos a quebrar uma lei. Portanto, eu acho que temos de ser claros, de uma vez por todas, enquanto sociedade, que é, ou se extingue o direito de autor, mas aí temos de estar preparados para as consequências, porque se extingue a indústria propriamente dita, o que para uns pode ser uma coisa boa, mas também temos de perceber que, para, por exemplo, nós, de Olinda, no início, que não tínhamos bases nenhumas, fazíamos todo o trabalho. Quando começámos a ter algum sucesso, obviamente que por via do download e do conhecimento das pessoas, nós precisávamos mesmo de aumentar a estrutura, precisávamos ter pessoas a tomar conta dos assuntos que nós não tínhamos tempo para tomar conta deles. Portanto, tínhamos de nos rodear de pessoas que percebessem desses assuntos, que em conjunto connosco nos pudessem também ajudar a perceber o melhor caminho a tomar, nas decisões que temos de tomar, não é? Que não são só musicais. E se uma banda deixada sozinha começa a ter muito sucesso, as pessoas começam a querer ouvi-la muito, muito, muito, e se não há estrutura, se não há indústria, se não houver pessoas com experiência que saibam guiar, pode acontecer alguma coisa de mal, podem-se tomar as decisões erradas, podem as pessoas chatear-se entre a banda por causa de assuntos que não são musicais, e pode não ser assim tão simples a extinção de uma indústria. E depois também são muitos postos de trabalho, também temos que pensar nisso. Portanto, acho que se até ser claro, se tenho o direito de autor, pronto, e minhas músicas são livres, não é? O que também não acho bem, porque é um direito de propriedade intelectual, não é? E não se pode banalizar a propriedade intelectual. Ou então, as coisas têm de ser feitas de outra maneira. Não sei. Também não tenho a resposta para isto. É uma dúvida que nos assola. É assim, ninguém tem. O problema está aí. Pois não. Uhum. Tem coisas boas e coisas más no download. temos de ir com calma, ir vendo enquanto sociedade o que é que, podemos fazer. Nem impedir a informação às pessoas, mas também não extinguir a indústria musical de todo, ou não infringir os direitos, não é, dos autores e dos músicos. Mas não se está a ser proativo. Pelo menos os músicos estão-se a adaptar e as editoras estão a ir por arrasto. É a minha ideia. Mas, enfim... Sim, claro, e se calhar, passará por as editoras também fazerem algum agenciamento, já estão a encontrar essa solução. Pois, está tudo ainda numa adaptação, e obviamente que trouxe uma coisa boa para os músicos, pelo menos eu acho que é boa, que é o músico tem mais poder agora. Claro. A necessidade da consulta do gênio, não é? Pois, nós somos quase filhos desta nova era em que as editoras já têm menos poder, não é? Sobre o mercado. Portanto, os contratos que oferecem já são mais maleáveis e nós músicos já temos mais poder acerca da gestão da nossa carreira. Enfim, pode ser bom para um músico que realmente tenha a competência e a potência para tomar essas decisões, mas depois há músicos que não lhes interessa minimamente estar a pensar nessas coisas, e depois aí pronto, para esses músicos pode não ser tão bom. Depende, não é? Depende de cada um. Mas realmente é bom nesse sentido. Nós temos mais poder sobre o nosso trabalho e pronto, e podemos estabelecer parcerias, que acho que isso é que é importante. Também nós não tínhamos feitio, nós os quatro, para estarmos a ser comandados, e nós temos de nos meter em tudo o que nos diz respeito. Nós somos assim, chatinhos. O essencial, vá lá, é que o que quer que aconteça em relação a esta coisa dos downloads, da indústria, o mais importante aqui, e isto não é uma fórmula, é mesmo assim, porque fórmulas não existem, é a banda ter noção daquilo que faz, da sua música, daquilo que a música pede. Nunca trair a sua música e a sua essência, defendê-la sempre, e depois rodear-se de pessoas sérias que queiram o seu bem artístico e que estabeleçam parcerias e nunca despotismos, parcerias com os músicos, para que se vá desenvolvendo uma carreira, um trabalho que agrada todas as partes. Eu acho que isso é que é o mais importante. Essa sua máxima dávamos aqui pelo menos mais uma hora de discussão, não tenho dúvidas. Pois é. Para terminar, o que é que ficou na gaveta para fazer estes dois selos e um carimbo? Ora, da gaveta já o Pedro retirou algumas músicas novas, é verdade. Já, ainda não as trabalhámos, mas já as ouvimos. Talvez alguma consiga escapar-se para os Coliseus. Vamos ver, vamos trabalhar nesse sentido, não prometemos nada, porque, como disse, nós temos de estar contentes com o resultado final. Se estivermos contentes, se calhar ainda damos um gostinho às pessoas com uma música nova. Mas o Pedro é um autor prolífico, portanto, nisso não temos problemas, que ele na gaveta tem sempre imensas coisas e sempre interessantes. Estamos aqui curiosos para isso. Ana, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada, falarmos aqui na Boa Nova. Foi uma conversa extremamente interessante, por mérito seu. E estamos muito sensibilizados pela maneira como esteve aqui a falar e a maneira como vinca bem as coisas. Até a maneira que a tonalidade que dá voz a isto. E julgo que isso, apesar de ser ao telefone, passou para casa para as pessoas para perceberem. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Obrigado. As minhas muletas deitas fora, a minha marrata já não me dobra. Senhor doutor, esta dança só me dá para dançar. A dor já não massa e eu não me canso, e é cada guinada que eu até canto. Oh, senhor doutor, esta dança só me dá para dançar. Faça qualquer coisa que eu não tenho mais razões para me queixar. Já não emagreço nem fico gorda, e qualquer excesso deixa-me em forma. Oh, se razões para me queixar. A todo mal do mundo, do Padrico, e até no futuro já acredito. Ó senhor doutor, esta dança só me dá para dançar. Doutor, esta doença só me dá para dançar. Faça qualquer coisa que eu não tenho mais razões. Faça qualquer coisa.